Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Colecionador de Sons, 57 minutos de gravações de campo, narrativas sonoras em viagem. Um programa de Luís Antero, feito a partir de Oliveira do Hospital para a Rádio Zero. Esta emissão do Colecionador de Sons, a 12ª desde que iniciou aqui na Rádio Zero as suas atividades, é totalmente preenchida com sonoridades típicas da aldeia de Alvoque das Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e faz parte de uma série de programas dedicadas a sonoridades de aldeias ou a identidades sonoras desses mesmos locais, e que terá o seu culminar com uma emissão especial dedicada ao projeto educativo Aldeias Sonoras, realizado pela Associação Binaural, a partir de Nodar, em São Pedro do Sul. Nesta emissão podem contar com ambientes sonoros típicos desta aldeia, como a água das fontes ou dos aquedutos, da levada comunitária de Alvoque das Várzeas, a maior do distrito de Coimbra, assim como uma série de tradições orais que nos permitem compreender o porquê da vida destas gentes e através de relatos pertinentes e importantes de tempos antigos e a sua visão atual ou as suas consequências na vida atual destas pessoas. O som, o social, misturados nesta emissão do Colecionador de Sons. Sejam bem-vindos, espero que seja do vosso agrado. Estás calada. E está calada. E quem está calada? E quando quero comer pão, ponho a moer e parto para os pitos também, o milho. Tenho ali a barrica cheia. E lá embaixo também tenho o milho do amarelo. Eu nem filho aqui. Isto não há lá rato nenhum. Se lá estivesse, ele tinha saído para a rua. E ponho assim isto que é por causa daquele pão lá militar. Mas também cá vir andar a rua. Dá para isto assim. Vou tapar.

Não, mas no Redimelo, aqui mesmo já é algo. Ainda depois dava aqui ao Barroco Carvalhal, havia lá uns apoios e ainda depois dava aqui. Era ali à porta da senhora. Em frente à casa do, da minha prima, da prima soldada. Da soldada, realmente. Onde é onde ele agora a filha põe o carro, que havia essa parede. Era assim, né? Isto talvez que tinha muita história e se fossem todas elas contadas. Sim, isso era o livro. Isso era o livro que fazia o romance. Thank you.

Também aquilo de passagens para a lavada, a gente ia lá lavar a roupa e tudo. Antigamente era assim, agora não é? Agora cada um aproveita aquilo que é seu, não é? E acho que sim, que é uma lógica. É lógico. Pois é. Respeitarem uns aos outros. Em 1958, foram 5 dias, está calado agora, 5 dias para o norte, custou-nos naquele tempo 90 escudos, por 5 dias andarmos 90 escudos na carreira, corremos ao norte e fomos ver a mãe dele, a Braga, a tua avó, lá, coisa, pronto. Íamos lá num sítio qualquer, o regidor aproximou-se da gente. Eu conhecia, vai ele assim: andaste, andaste, São Manuel, caíste cá. E deu-lhe bola de prisão. Deu-lhe. O pobre homem ficou-se ali. Os motores. Embaixo, também lá ia, me atrás. Ei, bom Manuel, vai para a caminhonete. Faz favor. Que é que o senhor vai? Que o senhor não manda nada. E, o Manuel, este está preso. O teu avô fugiu à revista ou à tropa, assim, alguma das coisas, fez no exército. Ele deu-lhe voz de prisão. O outro, em baixo, puxa pelo cartão. O regidor largou o teu avô foi até hoje. Porque este doutor José era da Pido com Salazar. Era compadre de Salazar. Aí baixo era o amigo. O teu avô foi para a caminhonete. E ele, o outro foi-se embora, fugiu. Quando viu o cartão nas mãos, o senhor doutor Rapo tirou o cartão do bolso, foi assim, e ele leu, foi-se embora. E o teu avô foi para a caminhonete. Em 1958. Esta foi lá marcada, que era, esta que foi verdadeira. Olha que o teu pai sabia. O teu pai também sabe. Isso se passou. Essa não sabias tu. Deu-lhe voz de prisão. O gajo deu-lhe voz de prisão. Mas ele vai assim, doutor, vá, Manel, vai para a caminhonete, animando. Ele pega no cartão no bolso, pôs-lo assim, que era batido, lá baixo, e abaixo está. É melhor desligar isso. Estava por isso. Posso apanhar um choque, uma faísca aí. Quando é que começou a fazer queijo? Ai, desde casada, fiz sempre queijo. Há quantos anos é que isso? Ora, estou casada há 52. Há 52 anos estou casada. E é que comecei a fazer o queijo. Depois fui para a cooperativa, fazia os 12 por dia. Fazíamos uma requeijão, que a Lourdes também lá esteve a fazer, o queijo normal, que estivemos lá todos a fazer. Agora ainda continuo, com os meus pequeninitos aqui. Todos os anos faço, pouco ou muito, todos os anos. Nunca passei sem fazer queijo, até só com uma ovelha fazia. Agora, este ano foi com duas. Chegou bem. Bem, sim. Então, conte lá o processo de fazer o queijo. O queijo é, põe-se coa-se o leite, põe-se em banho-maria, aquecer, pisa-se o cardo, põe-se uma colher de sal em cada litro, mas os meus são pequenitos, levam só uma colher. A primeira era de 2 litros, agora é só com litro e pouco. E agora estou para fazer. Vem fazer um queijo fresco também. E é o que leva, o tempero do queijo é o sal. É uma colher por litro. E o cardo também, não é preciso muito. Porque eu tenho cardo mesmo do próprio do meu. Faço, não é com coalhos nem com nada. que faço com isso. Mas o cardo... Cardo de gardeiros dos meus que tenho. Tenho em baixo muitos plantados. E até dou para a Vila Cova cardo. Fico com uma caixa para mim. E dou-lhe para ela uma data dele. Aqui em baixo a Aurora é que os de pena e é que lhes manda para... para a Ainda da Nora. E o cardo aguenta-se até que altura do ano? O cardo começa a florir em junho. Até aquela época, e coisa de um mês, acaba. Dá muitas carochas de uma vez. Primeiro abrem umas, depois abrem outras e eu vou tirando as camadas. O que é para não estarem nos carochos a comerem, nos cortos e trago-os para casa e depois em casa. Três camadas que dá cada cabeça. Cada maçaroca do quarto. Tá. Isso é que eu faço. Então eu tenho ali. Se eu quiseres ver, eu tenho ali. Dentro da caixa. Uma caixa de lado. Uma vez ouvi falar, não é? Que lá além naquele lado do rio, naqueles moinhos que lá estão, que aí que apareciam muitos lobisomens. Agora, e as bruxas nos encontros? Aqui no terreirinho, onde havia caminhos cruzados, além na Lombardia, que também apareciam as bruxas de noite a dançar. Eu nunca as vi. Uma vez foi verdade que aqui à borda do rio embaixo, a camara lá do Sr. Moura, um bocado de milho, e disseram depois que foram os lobisomens que cantaram. E eu também fui ver, sou sincera, também fui ver, e a mim parecia-me que era mesmo pesado de cavalos. Mas depois disseram-me que era o dono, que andava com uma bordeira, não sei. Foi ele que acabou. Aí não posso explicar. Mas já antigamente eu ouvia falar muito em bruxas, e era verdade. Que até, olha, houve uma vez uma senhora aí em Alvoco, que ela era mesmo bruxa também, que se era bruxa, que era mesmo que me bruxou, que de manhã, o senhor Fausto, lembra-se do senhor Fausto, ela vinha para o arreio acima e ele vai assim para ela, oh comadre, você vem toda enferruscada, é que teve jeito de andar dentro de um forno.